já aproximará para Salvador em condições visuais ou instrumentos. Salvador, Golo 600. Para prosseguir no táxi, visual com a aeronave da Lua. É, exatamente uma saia azul, tem outra coisa que eu já sou. 7, mantendo a posição. Menos 7, graças a essa linha da via, parte 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, via parte 3, prosseguindo parte 1, pro 5, gol na 697. Salvador, o TAN 316, pronto para desistir com o PLB. Salvador, eu passaria 2230 na 14 para pushback atirando. Boa de etapa e completa a chegada a mar. Matheus, eu continuo 6.000. Vai voar na produção 0 por essa família, só para falar de comunicação. Vai para radial, aguardar a radial. 2410 Salvador, voar na posição e chegar na posição. Positivo. Estabilizou, Jornal 595. 6315, chame a torre em 1986. 86, né? Chegada Mário, 5595. Bravo, que Luiz que prossiga. Mantém a proa até 2 mil pés, após curva esquerda pro saída Fukujama e depois Zipa, 1935 no controle, 18.6 na torre, 5.463 no transponder, o gol no 600. Ok, Fukujama e Zipa, graças. Salvador é 2230. É, para o táxi está com 54 a bordo, tem 3 horas, 4 horas e 30 e alterna Petrolina. gerada até através do 4, ou 2, 2, 3, 3. Salve Salvador, gol no 806, posição meia 12 para posicionamento. Está aguardando, 806. Comenta 320, livrar na circuita. Salvador, TAM 3283, autorização. Ciente, o número 2 está a cópia. Autorizado Guarulhos, 340, Pedro Luna 6, decolada 10, por curva à direita da El Leda Bridge, controle 119.35 e o transponder 5465, TAM 3805 no 11. Gente, Bravo aqui, Luiz, que acione o código na posição normal, não recebo seu transponder. Gol 964, pronto para o direcionamento. Ouro 754, 140 a bordo, 420 autonomia, Altena Fortaleza. Liga na nave da Gol Frente, 9754. Ô, Tom, leu gol no 924? Carrega. Por gentileza, copia putback e acionamento no 90. Chamada para o saco, gol no 924. Gol noite 06 para o saco, tem um no 4 a bordo, 2 a economia, tem um no Recife. Alfa, ponto espera da 1-0, 1-0, 1-6 agora, 1-8, 1-6, boa tarde. E a granada gol, ponto espera, 1-6, 1-6, obrigado, boa tarde. Pátio 3, 1-3, 2-2. Mantendo 500 pés a GL. afirmativo. Solo copia com o 934. Pronto, táxi, 151 a bordo, 2 horas e 13, alterna Salvador. Sente, Pátio Índia, Alfa, 26.010.016, gol no 924. Este Salvador, mantém 140, proa de bom sem reporte no ideal para descida em Salvador 1016. Sente 5626-0096, mantendo 140, rumo de bom sem. Tenente, a torre 186 e o controle 11935 e no transponder 0130. Afirmativa, 180, decimal meia. Mike 80 de Simbra, 080. Direita 005, limite aqui da Mike 080 de Simbra, mantém 060. Faça e mantenha 2.000 pés. Para 2.000, olhando. Afirmo. Conquista, nível 200, decolando da 10, curva direita, saída agora, após direto, vitória da conquista. O controle em 11935 e 5504 será nosso transponder, é o trip 5489. Camará, 8. Para o pushback acionamento, tá 3193 na 01. 3193 na 3. Nós temos uma nova na sua Índia. E tem mais uma nova que está indo para o seu trânsito. Solo Trip 5595 livrou para ingresso no pátio 3. Ok, pela Alfa Juliette. Olympus 60 para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 060, reporte estabilizado. Direita 060, reportará estabilizado Olympus 60. acionamento está 3283, portão 3. Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar. Mantenha-se em condições visuais 500 pés pelo litoral. Reporte no Fala da Barra. O Mike Bravo Oscar, a intenção é até 8 milhas na linha do litoral 510. Posteriormente, irá iniciar as inspeções da Grande Salvador em linha de transmissão. Até 8 milhas, posteriormente, ao continente. Voando a 510, inspecionado, ok? Mantendo a sua escuta e o transponder da 0130. Ciente, qualquer evolução no setor a partir da 8 milhas deverá ser precedida de autorização. Por favor, entrar em contato conosco para obtê-la. Mantenha a linha do litoral e reporte pronto para início, informando o primeiro setor que intenciona inspecionar. A princípio, próximas paralelas, onde é a sede da Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Os eixos da linha e posteriormente o afastamento no sentido Camaçari, ok? Gente, Olimpo 60, chame a torre em 1986. 1986, já estabilizado. Controle Salvador, 2230. Vai Golf 677, Planei 10, after the cost turn left on Conde de Pastre. Salvador de Passe 119S-135, Fox Code 5443, Pastor 32, Cash Start Up Engine. Repórter Rádio Teste, Trinca. Controle, Salvador, boa noite, 06, passa 2000. Salvador, Trip 5. 626, solicita a descida. Trip 5626, desce nível 050. 050, 5626, solicita o apelo da presidente. Mantenha inicialmente para o de bom. Inicialmente bom, 5626. Controle, boa noite, 06, passa 3 mil. 806, contato radar, sai da PUCA. Autorizado, 3805. Avião, será público, noite 06. Romba 19, reporte Conde. Contará, Romba 19. Controle Salvador, papapá, Mike Bravo. Mike Bravo, Oscar, prossiga. Na presente posição para o continente para as inspeções. Dentro de mais um minuto, inicia as inspeções. Está livre, Mike Bravo, Oscar. Mantendo a sua escuta permanente. O Mike Bravo, Oscar. Salvador, boa tarde, o Gol 1394, está no 05, frente da Quebec. Autorização de tráfego para o Galeão, pronto para a cópia, senhor. Salvador, TAM 3193, com 91 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, alternando Guarulhos. Em direito, seguindo a rota, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 386-16, muito obrigado, bom trabalho. Salvador, agora no 600, ponte 9, pushback acionamento. Salvador, é o trip 5489, pátio 3, para o táxi. É a saída do pátio 3, está com 5-3 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Controle Salvador, boa tarde, azul 41 no meio, informação Quebec, passou 195 para o nível 150. S040, azul 41 no meio. Controle, o Papatango, November Yankee Mike solicita regresso. November Yankee Mike, corredor Interlagos, reporte visual com campo. Do Interlagos, reporta ingresso ao campo, November Yankee Mike. Mantenha a guarda, 5489-30. Fala Salvador, boa tarde, do 1333, autorização São Paulo, tenente da Quebec. 5-4, contato radar, saída PUCA. Saída PUCA no 754, no 754 Gol, PUCA.